cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam no FM da Boa Nova. Pois bem, hoje temos uma vez mais de que ir até Leiria. Já houve quem dissesse por aqui que de algum modo tem lá uma costela. Não é verdade. Mas a verdade é que de Leiria tem vindo tão bons e tão interessantes projetos que não queremos deixar de ressalvar o facto de que às vezes são fenómenos que estão localizados. Já o tínhamos feito em relação a Braga e tem muito a ver também com o fenómeno PAD, portanto, uma editora. E aqui no caso também tem a ver, eventualmente, com a ligação à Omnicord Records. Mas nada é como ou falarmos com Bússola. E curiosamente, não, falámos deles há muito tempo atrás, falámos deles quando da apresentação aqui dos Few Fingers, tem aqui um ponto em comum, mas já iremos falar sobre isso. Pois bem, ao apresentarmos o primeiro disco, um disco, neste caso é um EP e que sabe a pouco, mas já lá iremos também sobre isso, falar então de facto com os Bússola. E no caso tenho o prazer de falar com um homónimo meu, portanto, um Pedro, que se dispôs a ter paciência para falar aqui com o Boa Nova. Antes de mais, bem-vindo, ainda que virtualmente, aqui ao Oliveira do Hospital. Olá, obrigado, obrigado. Há pouco, e julgo que da semana passada até falar com Les Crazy Coconuts, também enverdava por aí, começar a fazer a razão de ser por qual aparecem hoje muitas bandas associadas a Leiria, ou pelo menos que estão a ter alguma visibilidade. A que é que acha que se deve isso? Eu acho que de facto existem vários, inúmeros projetos com qualidade na cidade, como existem em outras tantas cidades. De facto, Leiria tem tido ultimamente vários projetos emergentes, várias bandas e artistas, e esse é de facto um primeiro fator. O segundo fator que tu enumeraste também, de certa forma, tem a ver com entidades e pessoas que estão ligadas às associações culturais e que trabalham muito e se esforçam para divulgar o que se faz na cidade e, concretamente, estas bandas e estes projetos que estão a surgir. O disco Leiria Calling tem muito a ver com isso, com essa divulgação. E a visibilidade que deu a algumas bandas, e se calhar a visibilidade não só, o facto de lhes dar um cunho a dizer, bem, agora elas já estão em disco, a partir de agora têm que assumir isto mais a sério. Eu acho que o Leiria Calling foi, de facto, uma grande iniciativa da Omnicord. Acaba por ser um catálogo da música que se faz na cidade, e teve uma ótima divulgação, assim, no Blitz, na altura. Para nós foi, de facto, muito bom para a banda, porque foi o início de uma sequência de eventos para a qual nós não estávamos ainda à espera. Nós estávamos mesmo no início, e no Leiria Calling sai a Come Home, que é o single deste álbum, ou deste EP, e que de repente somos eleitos para novos talentos FNAC, e pronto, a música de facto começa a tocar em várias rádios e várias pessoas começam a seguir, e convites para concertos, enfim, tudo o que se seguiu. Both your feet in the water. Feel a cold breeze on your forehead. Friendly words keep you close on a Sunday afternoon. But your heart can't be found anywhere. Take a break from yourself. Go outside and get away from the telephone. Late wine may ring out. Sorry's about her. On your way back home. days become years. Awaken fears, 1,000 miles between us, but I'll hold to this thread of hope for you to come home. We could grow old together. Days become years. Awaken fears, 1,000 miles between us, but I'll hold to this thread of hope for you to come home. We could grow old. Agora vamos aqui àquilo que eu comecei na introdução a dizer que começava pouco. É o facto do EP saber a pouco. Ainda mais quando sabemos que, ao que parece, existem temas que daria para formar um LP. Porquê um EP antes desse tal LP, ao que julgamos saber também, está anunciado para o final do próximo ano? Tem a ver, de facto, com primeiro, a primeira questão, é o tempo. Todos nós temos, de facto, vidas um pouco atarefadas, o trabalho, outros projetos musicais, e é muito moroso trabalhar em banda. E, de facto, nós tínhamos, na altura, depois do Area Calling, o nosso plano era fazer uma demo, seria basicamente este EP que estamos a falar. Mas com tantos convites para tocar, nós decidimos trabalhar no repertório ao vivo e para nos prepararmos para concertos. E acabámos por deixar as gravações do álbum, do EP, que estava de facto programado para depois. Houveram um número de atrasos, lá está, as nossas vidas pessoais, as nossas vidas profissionais, que não nos permitiram lançar mais cedo. O EP, nesta altura, de facto, penso que também reunimos condições de começar desde já a gravar o long play. Uhum. Mas foi, de facto, um percurso que nós não estávamos à espera. Nós tínhamos, a nossa estratégia planeada para um EP, primeiro de tudo, mas com a saída do Come Home, aquilo de repente, o plano acabou por correr de forma diferente. Não posso dizer correr torto, porque não, nada disso, é exatamente o contrário. Here on this earth, right from the birth, you're locked in the claws of all mortals. Do what they say, you're here to obey, and free will's a bid you can't afford. And if I die, no reason why, got nothing of mine to live behind. A name on a stone, a kid of my own, a house or a love to cry for. It's a one-way ride, you're set for good, and when you're done, earth will eat you up. And it's a one-way ride, you're set for good, and when you're done, earth will. And it's a one-way ride, you're set for good, and when you're done, earth will eat you up. And it's a one-way ride, you're set for good, you're set for good. Mm-hmm. die. No reason why. Got nothing of mine to live by mine. A name on the stone, a kid of my own, a house or a love to cry for. It's a one-way ride. You're set for good. And when you're done, Earth will eat you up. And it's a one-way ride. You're set for good. And when you're done, Earth will eat you up. And it's a one-way ride. You're set for good. And when you're done, Earth will eat you up. Há aqui uma questão que, enfim, desde logo passa também para a apresentação dos seus colegas, que tem a ver com a ligação à música. O Pedro Santo teve aqui a preocupação de desmistificar ou dizer que vocês têm uma vida, enfim, além da música, não é? Portanto, ou seja, há aqui uma, enfim, aquilo que todos nós sabemos que é preciso pôr o pão na mesa, não é? Portanto, e da música, é dificilmente claro. Poderão viver, portanto, temos que ser, ter os pés na terra, não é? Mas tem a ver com o facto de todos os colegas, de algum modo, têm projetos paralelos, um deles, dos quais já falámos aqui, do Foo Fingers, estão ligados ao da Pong Sportif, ou Orquestra de Jazz de Leiria. Enfim, apresente-me os seus colegas, diga de facto o que é que em paralelo têm, mas sempre ligados à música. De facto, tirando eu, que nesta altura tenho que pôr o pão na mesa sem ser pela música, ou pelo menos parte dele é, porque continuo a compor para, claro, para videojogos e para outras coisas. Mas já lá iríamos, mas assim, muito bem. Mas de facto, todos eles são músicos profissionais. O Phil Fingers, do Nuno Rancho, que toca em inúmeros projetos e tem a dar concertos. Todos eles dão concertos semanalmente, uhum, com outras bandas. Tanto o Tiago, do acordeão, como o Zé Carlos na bateria, ou o Adelino, são professores de música. Têm outros tantos projetos que de facto também requerem muito tempo. E pronto, foi de facto É de facto às vezes complicado trabalhar em banda, e mesmo assim não é esta banda, são todas as bandas, e há alturas que é de facto difícil poder avançar mais rápido e temos que ter paciência. E a criação dos temas, a quem se deve de facto entre vós, enfim, a organização para que destes temas estão agora aqui vertidos neste EP, a maneira como se ajustam para os criar? Ok, de facto existem duas formas, inicialmente, e a maior parte das vezes são ideias de músicas que nascem na guitarra, na guitarra acústica, e que eu levo para a sala de ensaios e todos juntos tentamos trabalhar e arranjar, fazer os arranjos no sentido de construir uma canção para a banda. Outras vezes não é assim, pequenos improvisos ou pequenas coisas que acontecem durante os ensaios, que começamos a reunir, a trabalhar, e de repente estamos a fazer uma nova canção. Para o long play temos canções antigas que de facto não conseguimos ter presentes neste EP, mas temos também coisas novas que estamos a trabalhar e estamos um pouco ansiosos para gravar. O Pedro Santo há pouco aluiu aqui a uma questão que eu tinha aqui pendente, que é precisamente aquilo que faz. Tem a ver muito com bandas sonoras para videojogos. É eventualmente nessa criação de temas para videojogos que lhe também surgem as tais happenings, enfim, momentos de inspiração, e que começa de repente, põe para o lado e assim, isto não é para aqui, é para o universo de esboço, não? Não, isso não é assim que acontece. De facto, eu gosto muito de compor e é algo que eu faço, ou que sempre fiz desde que dei os primeiros passos na guitarra e na música. Foi logo partir para a construção e para a criação, e é esse de facto o que me motiva na música, descobrir coisas novas ou descobrir composições. A entrada nos videojogos foi de facto fruto de muito trabalho, não é fácil entrar na indústria. Mas foi uma altura que eu também me tive a dizer de profissionalizar de facto este meu lado criativo e tentar compor para a mídia, para a televisão, para os jogos, para o que eu conseguisse, publicidade também. Mas, de facto, é um universo diferente deste universo de Bússola. Bússola são canções mais íntimas, é como quase um diário de passado, vive noutro universo. A composição para jogos é, de facto, mais fantasia, mais... Não sei, é do fundo. Muito bem, aqui algo paralelo. Another winter glow. Silver rain washes down to dirt, but I feel the same. So I rest my hope. Another fleeing heart. Oh, it's a downward slope. It never ends, 'cause I'm looking for you. Looking for you. Oh, are you? sabe que nós temos a cuidado de procurar também aquilo que se vai dizendo sobre os bússola, até porque é a primeira vez que falávamos, e damos connosco a ver que quer os franceses, por Les Irocs, quer os italianos, de algum modo, já leram aquilo que, enfim, já ouviram e escreveram sobre vós, e embora encostando-os enfim, à música folk. De repente, uma banda que ainda não tem disco, isso, na altura quando escreveram ainda havia só aquele tema presente na coletânea da Iria Colling e depois, enfim, vinha a ser considerado no FNAC, mas ver de repente o vosso nome em edições internacionais, enfim, acaba por ser uma surpresa, não é? Foi uma grande surpresa, foi estar com uns meses um pouco loucos, desde a saída do single Come Home. E aconteceu tudo muito precoce. Nós, na altura, tínhamos 4 músicas acabadas. Duas delas acho que já não fazem parte do nosso repertório. E nós estávamos mesmo no início. E não estávamos preparados para dar resposta ao que eventualmente depois se seguiu. Foi uma grande surpresa, mas foi de facto com muito orgulho e ficamos muito felizes de ter de facto críticas muito positivas e pessoas que vinham falar connosco sobre o tema e falavam. Acho que também tem a ver com um pouco o que se vive contemporaneamente em Portugal, no sentido das pessoas que emigram e que não estão, que estão fora e laços e relações que se perdem. Uhum. Por causa dessas situações. Claro que reviam muito no tema, no Come Home, e pronto, foi com muito orgulho que vimos esses anúncios na empresa nacional e na imprensa internacional. By the side of the road, just outside your doorstep, feeling easy, are you pulling away? And if you go, I won't call. And if you run, I won't chase. Silent farewell, are we drifting away? What else is there to say? I'm afraid. I wrote you a song. Last time you were in town, I kept it within, home to ease my way down. So I'll save you a place, oh never mind, just in game. You're always on the run, and I'm too broken for the chains. Oh, day was cloudy, fire and smoke. Side late afternoon, so much to say. Cause baby, that's wrong. Maybe it's wrong. Yeah, baby, it's wrong. Keep my heart on hold for so long. Yeah, baby, it's wrong. Oh, baby, it's wrong. Yeah, baby, it's wrong. Keep my heart on hold for so long. Estreia aqui na Boa Nova, como é o caso do Pedro Santo, passa por uma fase de desafios. São três. Vamos lá ver como é que vamos encará-los. Há poucos o Pedro Santo disse que não conhecia a cidade, portanto vai acreditar em mim quando lhe digo que temos aqui um parque, o Parque Mandanelho, que tem um bom palco e tem um anfiteatro natural à frente, portanto podemos juntar aqui seguramente 10 mil pessoas. E então temos um concerto dos Bússola. E que nós lhe podemos dizer assim: oh, Pedro, pago convosco duas bandas ou dois autores nacionais para esse concerto. E então o Pedro podia escolher quem seriam essas bandas ou autores. Quem é que iria escolher, de facto? Bandas nacionais? Sim. Olha, eu confesso que não é por ser o Nuno, mas eu gosto muito do projeto do Nuno, Few Fingers. Essa seria, de facto, a minha primeira escolha. Está a retribuir a escolha que o Nuno fez. Fio Fingers vai escolher. Isso é tudo combinado. É impressionante. Summer night, Existe de facto alguém, um compositor que eu acho genial, não é bem da minha geração, mas que é um compositor português que eu acho genial e passa despercebido à maior parte das pessoas da minha geração, que é Fausto. Eu gosto muito de Fausto. Fausto é de facto, eu quando comprei já há muito, muito tempo o álbum Por Este Rio Acima, 1981, acho, eu fiquei boquiaberto com aquele álbum, que está fantástico, e é de facto um compositor que eu respeito imenso e que gostaria muito de um dia poder conhecer ao vivo e tocar, abrir o concerto de Fausto, seria de facto fantástico. Muito bem, Fausto Bordal Dias, está escolhido. Cobrem a terra e enchem o ar, ocultam a claridade à luz, e havia um sol amarelo e a penumbra outro tanto, tão alada pelas asas em cruz. O segundo desafio vem uma banda da cena internacional e que, chegando a Portugal, diz que não precisa de ter no seu concerto a participação dos Bússola. Pois bem, de onde é que gostariam que viesse um convite desse tipo? É muito difícil escolher, eu gosto de tanta coisa. Eu gostava de ver... Vou fazer esta escolha não numa perspectiva do que é a minha banda favorita ou as minhas bandas favoritas, mas talvez a banda favorita mais recente ou dos artistas que tenho a seguir mais recente, que é Sharon Van Etten, sim, seria bem, acho que gostaria muito de tocar com a Sharon. Muito bem, estás pedido. Response now. agora o último desafio. Imagino que vai haver um disco de tributo a um autor, a uma banda nacional, e que permitem aos Bússola fazer uma versão, uma cover de um tema para ter ao tal disco. Pois bem, quem gostariam de homenagear e com que tema aqui o fariam? Pedro, essa não é fácil. Essa não é, não é nada fácil. É o que me dizem. Por isso é que eu comecei a chamar isto de como desafios. Essa não é fácil. Eu não estou preparado para responder a essa. Essa não está combinada. Então, eu acho que queria novamente para o Fausto. Estou-me a tentar lembrar do tema. Lembro-me um sonho lindo, acho eu. Exatamente. Lembro-me um sonho lindo, quase. Sim, essa música é fantástica. Pronto, muito bem, ficou por Fausto. Eu posso lhe dizer que Fausto há pouco dizia pronto, que há uma geração que passa um bocadinho à margem do trabalho de Fausto. E isso foi notório, infelizmente, com aquilo que foi a recepção do último disco de Fausto, que é um bocado a sequência daquele outro que falou, da 81, tanto que há uma trilogia, como ele próprio anunciou. Mas Fausto, curiosamente, entre vós, entre músicos, dentro dos seus pares, é daqueles que é mais referido a quando aqui deste desafio. A par dele, José Afonso, Variações, enfim. Há um conjunto de bandas, mas no caso de Fausto é, efetivamente, muito destacado. O que significa que às vezes as pessoas, enfim, têm uma noção que, apesar de haver um público restrito, que assim podemos dizer, portanto, é uma geração nova que passa um bocadinho à margem, mas entre os pares não deixa de passar, não passa despercebido. Portanto, é um bocado esse fenómeno, não é? Pois é, eu só apenas posso falar pessoalmente. Eu não tenho amigos meus que ouçam Fausto, ou que ouviam Fausto. Eu não tenho, da minha idade, não existe. Conhecem, porque pronto, conhecem um tema ou outro, os mais populares, mas essa realidade que me está a contar eu de facto desconheço. Eu admiro-o porque musicalmente ele para mim é excelente, e as letras que ele escreve, aquilo é de facto é tudo muito bom, é incrível. E depois também é misterioso, ou seja, ele não se vê a tocar, ele não toca, não dá muitos concertos, não é? Não faz muitas aparições públicas. É mesmo único, Fausto é único. Aquele último concerto dele, último, enfim, mais recente, com o trabalho com o Sérgio Godinho e com o José Mário Branco, os três cantos, se bem me recordo, eu tenho esse disco também, é uma coisa de muito bom. Pois bem, então está escolhido Lembra-me um Sonho Lindo, que é de 84, para este rio assim. Há pouco tive intenções de cantar, eu isso não tenho, mas como letra, eu por causa dos temas que mais gosto dele, e tenho na cabeça, Lembra-me um Sonho Lindo, está uma veia em sangue, estrangulada, né? Em termos de letra, é das coisas mais perfeitas que temos na música nacional. Então, está muito bem escolhido e estamos em sintonia. Lembra-me um sonho lindo, quase acabado. Lembra-me um céu aberto, outro fechado. Estala madeira em sangue, estrangulada. Estoura no peito um grito à desfilada. Canta roxinol, canta, não me despenas. Cresce, gira, só cresce entre açucenas. Afaga-me o corpo todo, se te pertenço. Rasga-me o vento ardendo em fumo de incenso. Ai, como eu te amo. Ai, tão sossegada. Ai, beijo do corpo. Ai, tão desejada. Ai, como eu te quero. Ai, madrugada. Ai, alma de terra. Ai, linda, assim deitada. Quase acabado. em sangue estrangulada. Estoura no peito um grito à desfilada. Canta, Rouxinol, canta, não me des penas. Cresce, gira, sol, cresce, entra, sossegas. Afaga-me o corpo todo se te pertenço. Rasga-me o ventre ardendo em fumos de incenso. Passada a fase dos desafios, com quem o Pedro Santos teve em mestria, agora queria falar sobre aqui a questão da, de facto, a edição de um EP. E queria perceber, o Bússola, a banda, enquanto, enfim, uma entidade nova, né, e que apenas tinha até hoje como cartão de visita aquele tema, o Come Home, que está uma vez aqui vertido mais neste EP, pretende chegar às pessoas, não é? Pretende que as pessoas conheçam. Depois, se gostam ou não, como eu costumo dizer aqui, são outros 500. Qual é a estratégia, enfim, se é que está pensada, e eu acredito que sim, que esteja, para que Bússola cheguem às pessoas? Tanto que deixe de ser um fenómeno, enfim, tanto ligado só à Leiria, mas, enfim, extravasar para concertos e para adiante. Passa, sobretudo, pela divulgação e fazer chegar o álbum, o EP e as músicas aos ouvintes e ao público. Eu penso que isto vai um pouco ao encontro do que estava a falar há momentos, quando estava a dizer que tínhamos dificuldade de tempo e de gravar e de trabalhar com mais frequência. Uma abordagem comum é dar muitos concertos e fazer a música chegar às pessoas através de concertos de apresentação, que nós esperamos poder fazer, mas de facto é muito complicado fazer esse tipo de propaganda em Vale, vamos pôr isto nesse termo. Eu gostava que a janela de oportunidade de divulgação, como foi o caso de há um ano atrás, quando saiu o single, voltasse a acontecer e que as pessoas pudessem conhecer a música nas rádios, na internet, na televisão, seria espetacular, mas pronto, essa seria de facto aquilo que nós ambicionávamos. E claro, tocarmos e podermos dar concertos para as pessoas que nos seguem. E o que faz falta para, neste momento, para, enfim, dar mais concertos, para se mostrarem mais? Outras bandas que abram portas, poucos espaços no país até para que isso aconteça, enfim, questões monetárias também. Explique-nos, enquanto, enfim, uma banda nova, as vicissitudes por que passam. É de facto uma questão, inicialmente é uma questão financeira, ou seja, para quem não conhece Bússola, as pessoas que não conhecem Bússola, muito à partida não vão a um concerto de Bússola por mero acaso. O que significa que nós, às vezes, se formos tocar a uma localidade em que as pessoas não conhecem o nosso projeto, muito à partida nós vamos encontrar uma sala que não está cheia, ou que está, ou às vezes muito pior que cheia. Isso não acontece porque nós também não tocamos muito, mas de facto depois isso tem encargos para nós, que temos também as nossas vidas e as nossas responsabilidades. Fica um pouco incomportável de tocar nessas circunstâncias. Como te contei há menos, Pedro, de facto, as pessoas que trabalham comigo na banda têm inúmeros projetos e às vezes fica complicado deixarem de tocar num sítio com uma sala garantida para ir virem dar um concerto com bússola, em que de facto chegamos ao fim do dia e pronto, temos que estar a fazer contas para pagar as despesas, e isso é complicado nesses termos. Isto é um bocado direto e as pessoas não têm noção, mas de facto é muito dispendioso. Para além do tempo dos ensaios, tens que investir muito, investo mesmo muito tempo e muito trabalho para trazer um EP ou um disco cá para fora. Depois me dá uma caminhada longa e difícil de fazer a divulgação. Mas até o momento não existe outra forma de fazer. É pela insistência, não é? Temos aqui, de facto, o disco, que alguém diz sempre que é um cartão de visita, não é? Quem acha que serão os consumidores, entre aspas, não é? Desculpe o termo, enfim, do marketing, mas quem acha que vai ser a pessoa, já não digo comprar, porque comprar, enfim, isso é outro fenómeno que, enfim, entra com outras variáveis que não o gosto, não é? Mas tem a ver com, enfim, com o acesso, com muita coisa mais. Mas quem acha que vai consumir este vosso primeiro disco? É outra pergunta difícil, Pedro. Eu tive a juntá-las cá, que é para me vingar daquela dos Few Fingers. Nós temos, de facto, percebido que a nossa música, felizmente, tem aderência em pessoas completamente diferentes. Desde de idade, das pessoas mais novas, a pessoas da nossa idade, a pessoas mais velhas, que gostam e que seguem bússola. Calculo que seja para pessoas com gosto musical, sabe, indie folk, pop, por aí acho que será esse tipo de pessoas que gostam de música idêntica que vão gostar do nosso disco. O Camingão e todas as músicas que estão associadas têm muito a ver, de facto, com aquilo que vocês ouviam enquanto, enfim, consumidores vossos próprios de música. Ou seja, de algum modo conseguiram transferir o vosso gosto, depois, enfim, juntando todo ele, e transferir aquilo que eventualmente eram as vossas influências. Sim, havia na altura esta história começa já, de facto, há 3 anos e meio, e as músicas, elas falam de um tempo mais antigo que esse, mas tem tudo a ver com quando eu mudei a afinação da guitarra, e para mim, que não sou, de facto, não tenho educação musical, sou autodidata, e a música para mim é uma descoberta, é sempre uma descoberta contínua. Quando mudei a afinação da guitarra, de repente aquilo, a guitarra era um novo instrumento, e era fantástico, e comecei a criar bastantes músicas, e na altura estava a ouvia muito Bon Iver, por exemplo, ouvia Grizzly Bear, ouvia bandas de indie folk, e essas eram as influências que acho que estão na base das nossas músicas. Depois houve, de facto, uma ideia também de uma cor acústica por trás desta banda. Houve, de facto, um ideal sónico que passou pelo acordeão e pelo contrabaixo. Havia, de facto, uma procura nesse género, nessa sonoridade. E sim, mas acho que respondendo à tua pergunta, de facto, reflete, pelo menos em parte, um pouco das nossas influências. Pois bem, Pedro, olha, só tenho que lhe agradecer a paciência que teve com o Boa Nova e no meio de comigo para falarmos aqui sobre este vosso trabalho e dizer que fica já agendado. Só falta colocar o dia e isso fica da vossa parte. Fica agendada a falarmos novamente a propósito desse tal LP, que é para nessa altura não poder ter esta insatisfação de saber a pouco estar a ouvir os temas que estão aqui invertidos. Vamos falar seguramente mais vezes, portanto, nessa altura já sabe que aqui a Boa Nova vai voltar a bater ao ferro. Mais desafios, Pedro. Fica combinado, fica okay. Combinado. Pedro, um abraço, obrigado por tudo. Obrigado eu, obrigado nós e boa tarde. Wait for the sunset, wait till it's right. Lost makes the way. Easier at night. Gray lays the postern and rolls over the frame. Boa Nova, um mundo de emoções. Lord.